Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Irmãos, eu tenho caminhado por muitos lugares no Brasil, fora do Brasil, e uma das coisas mais marcantes que eu tenho visto Deus fazer no meio da igreja, talvez seja expressa por uma palavra: revolução. É uma revolução que Deus está fazendo, uma revolução. Não importa se deram nomes, não importa se alguns estão criticando, não importa se alguns deturparam, não importa se alguns estão administrando humanamente, não importa. O que importa é que Deus está fazendo uma revolução no meio da sua igreja, do corpo de Cristo. E isso não está restrito a um lugar, a uma denominação, a um determinado grupo. Não está restrito. Deus está fazendo algo tremendo em todos os lugares. Fui ministrar com os irmãos da Assembleia de Deus em Manaus. A igreja está crescendo, crescendo, crescendo. Eu fui ministrar num culto com 10 mil irmãos. E o pastor me disse: esses são só os líderes. Só os líderes. Se eu não estou enganado, 150 mil membros na grande Manaus, 650 templos e um povo adorador. Estava em Belém, em um culto também, a igreja deve comportar lá uns 4.500, 5 mil irmãos. Nós ficamos quase 2 horas em pé, os irmãos da Assembleia de Deus, quase 2 horas em pé, adorando ao Senhor. Um mover do Espírito de Deus de uma forma tão gostosa. Estava há poucos dias num congresso em Porto Seguro, um congresso da igreja em células, um congresso de atos proféticos em Porto Seguro. Devíamos ter ali umas 6 ou 7 mil pessoas reunidas, talvez até mais, eu não tenho noção. Me disseram alguma coisa em torno de 7 mil inscritos. E, irmãos, o mover de Deus de uma forma tremenda, ministrando. Saímos de Porto Seguro, uma semana depois, toda a corrupção da prefeitura foi posta à luz. Uma igreja que estava lá passando muitas lutas, que o diabo cirandou, naqueles próximos dias Deus mandou um pastor para lá, a igreja está se reerguendo. O ano passado, a Ana Paula gravou o CD em Brasília. E eu ouvi o testemunho da pastora Valnice esses dias, que no carnaval desse ano, a manchete dos jornais era a falência da alegria, parece, ou a agonia da alegria, alguma coisa assim, mostrando que foi um fiasco o carnaval em Brasília, que nem o governo contribuiu direito, não houve apoio nenhum, que eles, as próprias escolas de samba em Brasília, estavam declarando: foi um fracasso. Fizeram um enterro simbólico do carnaval lá em Brasília. Fruto do que Deus está fazendo com a igreja no meio da adoração. E não é só aqui. Ouvimos o testemunho do irmão Bob Fitz, dos soldados marchando lá no Iraque, cantando: sim Senhor, sim Senhor, sim Senhor. Em todos os lugares, as cadeias estão caindo, as barreiras estão caindo. O Senhor está salvando, porque Ele disse que ia fazer isso. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não é apenas um movimento, uma ideia, um projeto. Não, o Senhor está fazendo em todos os lugares. Tenho ministrado em algumas igrejas da denominação metodista. É simplesmente maravilhoso, lindo o que Deus está fazendo no meio dos irmãos metodistas. É impressionante, irmão. É glorioso. No meio dos batistas. Estava ministrando há algum tempo atrás, final de fevereiro, parece, lá em Passo Fundo, comunidade luterana renovada. Os luteranos. E agora estava com eles em São Paulo, cheios do Espírito Santo e querendo mais, num congresso com quase 10 mil pessoas de todo o Brasil, buscando Deus, buscando Deus. Não importa a denominação, Deus está fazendo. Quando o vento sopra, ninguém segura, irmão. E há uma marca. É uma revolução com adoradores. Não adoradores como um estilo de música, uma outra opção, né? Existem alguns ignorantes ainda, no bom sentido da palavra, pessoas que não sabem. Não estamos chamando ninguém de ignorante. Estamos dizendo alguns que ainda não entenderam isso, que são preciosos de Deus, mas não entenderam isso, estão achando que é um estilo de música, então a gravadora vai atrás disso. Vamos agora gravar esse estilo, porque esse estilo é que está pegando, esse estilo é que está vendendo. Não, não se trata de um estilo. Você pode pular, você pode estar cantando um corinho de 1950, você pode estar cantando um hino tradicional e você está adorando ao Senhor. Você pode estar cantando uma música lenta, uma música ritmada e você está adorando ao Senhor, cultuando a Ele em espírito e em verdade. Deus está fazendo isso e Ele já tinha previsto isso. Mulher, escuta-me, mulher, e creme, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Numa dimensão sobrenatural que não é apenas arte, técnica, programa, liturgia, é em espírito. Numa outra dimensão onde o meu espírito domina. E Jesus disse mais, e é em verdade. Aquilo que eles estiverem cantando, aquilo que eles estiverem fazendo como adoração, vai ser literalmente o que eles vivem em qualquer lugar. Vai ser verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram, verdadeiros adoradores. Talvez aquela mulher poderia ter feito a pergunta, por que Jesus, que o Pai está procurando esses? Ah, porque Ele está preparando a minha noiva. Ele está procurando, não é por acaso, é porque Ele está reunindo um grupo que vai ser arrebatado. E se tem uma característica dos que serão arrebatados, é essa: adoradores. Meu irmão pode ser crente há 60 anos, se não é um adorador, eu acredito, vai ficar, irmão. Porque é impossível, impossível alguém ter uma experiência com Deus e não se tornar um adorador dele. Talvez alguém tenha tido uma experiência com a religião, com a igreja, com o grupo social, com a liturgia, mas se tem uma experiência com Deus, meu irmão, é impossível. É impossível nós não sermos impactados e transformados. Impossível. Estamos vendo isso em todos os lugares. Ando lá pelos Estados Unidos e o povo quer adoração. As gravadoras, igual aqui, vamos gravar adoração. Alguns ainda não entenderam, mas Deus está se movendo e levantando uma noiva apaixonada, adoradora, quebrantada. E é uma coisa interessante, quanto mais nós caminhamos, nós temos aqui, eu tenho aqui pessoas mais velhas que eu tenho 37 anos, quantos têm mais de 37 anos? Levante a mão. Temos alguns. Eu tenho 37 anos. Tem irmãos aqui muito mais velhos do que eu. Ou para não te constranger, um pouquinho mais velhos do que eu. Mas se há uma coisa que nós aprendemos quando vamos ficando mais velhos, com sabedoria, é primeiro, que nada é por acaso. Tudo tem uma causa e um efeito. Nada é isolado. Tudo tem um contexto. São princípios básicos que vão sendo trazidos a nós, às vezes pelas experiências da vida, mas acima de tudo pelo Espírito de Deus, se caminhamos em sabedoria, porque também existem quarentões aí que são um fiasco, o sujeito 40 anos e ainda não caiu a ficha. Mas se estamos andando com Deus, Deus vai nos tornando cada dia mais sábios. Então nós vamos entendendo que tudo tem um contexto também, nada é isolado. Vamos aprendendo que as coisas não podem ser a curto prazo, elas precisam também ser a médio e longo prazo. Quando temos pouca idade, tudo é curto prazo. Se eu falo com os meus filhos, Rafael, Mateus e Ana Luísa, olha, daqui a 3 semanas o pai vai levar vocês no parque. No dia seguinte, Ana Luísa já está pensando, pai, vamos no parque? Não, filha, é daqui a 3 semanas. Eu não posso usar essa expressão com ela, porque ela não tem noção de 3 semanas. Para ela tudo tem que ser agora. E estávamos lá em Águas de Lindóia e tinha prometido a eles, então, de tarde, o pai vai com vocês para a piscina, mas agora nós vamos sair, vamos passear em tal lugar. E saímos. E quando saímos, eles viram um campo com uma trilhazinha onde tinha kart. Aí o mais velho, pai, aqui, vamos, eu troco tudo, pai, vamos no kart. Eu falei, filho, você não sabe se está aberto, você não sabe se pode, você não sabe se vai ser bom, você já está trocando tudo, filho, nós já tínhamos combinado, não é assim. Para criança, tudo tem que ser para resolver o curto prazo. Mas quando vamos caminhando e vamos amadurecendo com Deus, nós vamos entendendo, existem coisas que são a curto prazo, mas eu preciso começar a me ocupar de coisas que são a médio e a longo prazo. É por isso que a palavra do Senhor diz que o reino é como um homem que lançou a semente em terra. Alguém que entende que tem que plantar agora para colher lá na frente. Esse conceito, ele estabelece princípios de sabedoria na nossa vida. Se somos uma pessoa que só resolve as coisas, se somos pessoas que só vivem no curto prazo, nós estamos todos os dias precisando resolver tudo que era para ter sido resolvido ontem. Se somos pessoas que só vivem no curto prazo, nós estamos continuamente sofrendo consequências ou necessidades por não termos plantado lá atrás. Como cultura de uma nação, nós brasileiros herdamos isso. Os negros que vieram, os índios, os escravos, os que vieram da Europa, mandados para cá, bandidos, marginais, gente de tudo quanto é tipo, até mesmo os que eram chamados de nobres, todos eles só tinham um propósito: resolver meu negócio a curto prazo. Deixa eu pegar esse ouro, deixa eu pegar essa madeira, deixa eu resolver isso aqui, deixa eu ficar livre disso aqui, deixa eu roubar aqui, deixa eu mudar aquilo ali. E somos uma nação que foi criada com base em pessoas que precisavam resolver tudo, resolver ali só aquilo. Nunca fomos ensinados a nos programar para fazer as coisas corretamente. Então você vê isso nas cidades. Por que que hoje não existem ruas largas na cidade? Porque ninguém pensou a médio e longo prazo. Na minha cidade, Belo Horizonte, há uma avenida chamada Antônio Carlos, que foi criada por Juscelino Kubitschek. E essa avenida conduzia para uma área longe da cidade, que chamava Pampulha, chama até hoje. Naquela época, era longe da cidade. É o lugar onde eu moro hoje. Ele construiu uma lagoa, Oscar Niemeyer foi lá e construiu algumas coisas, uma casa de baile, um museu, uma igrejinha católica, e ele transformou aquilo numa área de turismo, uma área atrativa em Belo Horizonte, mas era distante da cidade, era uma viagem naquele tempo. E ele foi construir a avenida que ligava o centro até essa lagoa. E ele construiu uma avenida com 4 pistas duplas. 2 pistas duplas para ir, canteiro no meio, jardim no meio, 2 pistas duplas para voltar, canteiro no meio, jardim. E o povo criticou ele, o povo perseguiu e conseguiram barrar até a metade da avenida. Deixaram ele construir só a metade mais distante da cidade. Hoje, a Avenida Antônio Carlos tem um trecho que é largo e é uma bênção, porque o trânsito flui. O resto é uma avenida apertada, espremida, feia, empobrecida. Pessoas que nunca pensam no médio e no longo prazo. Pessoas que só pensam no resolver tudo, o agora, o imediato, o já. Amanhã não, amanhã é outro dia, amanhã a gente... E às vezes até usam O texto bíblico, a palavra do Senhor diz para não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mas o Senhor está fazendo algo tremendo. Quando nós começamos a adorar ao Senhor, nós não estamos trabalhando no curto prazo. Nós estamos trabalhando fora do tempo. Essa é uma das características divinas mais tremendas. Deus não está limitado ao tempo. Deus não está limitado ao tempo. Não existe tempo na dimensão celestial. Isso é impossível de ser compreendido pela mente humana, que está dentro da limitação de tempo. Então, quando entramos em adoração, em espírito e em verdade, entramos numa dimensão onde o tempo não existe. E quando experimentamos do mover de Deus, nós nos tornamos pessoas que estão fora dos limites e dos bloqueios de tempo. Vou te dar um exemplo. Um adorador, ele olha para trás e vê coisas que não tem mais jeito de ser mudado, não tem mais jeito, agora não tem mais jeito. E o Espírito de Deus falou assim: como não tem mais jeito? Se você é meu adorador, você está numa dimensão em que o tempo não existe. Eu posso fazer algo lá atrás e eu posso fazer novas todas as coisas, mesmo que você ache impossível de acontecer, porque já passou. Ou então o adorador olha para frente, fala assim: como é que vai ser lá na frente? Eu não sei, agora eu perdi o emprego. Ele não se preocupa com isso. Ele continua adorando ao Senhor, porque ele diz: Senhor, não importa o que vai acontecer lá na frente, não importa o que aconteceu lá atrás, não importa o que está acontecendo hoje, eu estou diante de Ti, sou o Teu adorador, nós dois caminhamos fora do tempo, e tudo que o Senhor quiser fazer, vai fazer, e todas as Tuas promessas, elas se cumprirão, e tudo que o Senhor precisar transformar, o Senhor vai transformar, e tudo que eu precisar lá para frente, o Senhor vai mandar, eu não preciso me preocupar com absolutamente nada. E isso é que nos leva a continuar adorando Ele mais ainda despreocupado. A despreocupação, o descanso, traz em nós obediência. Porque aí nós podemos seguir o que Jesus disse, sem nos preocupar nem com o passado, nem com o futuro. Então, quando estamos falando de alguém que começa a viver para o curto prazo, o médio e o longo prazo, nós não estamos falando de alguém que se preocupa com o futuro. Estamos falando de alguém que é um canal de Deus para fazer coisas fora do tempo, sem o limite do tempo, para semear, para abençoar, para mudar coisas que aconteceram lá atrás, para alterar o futuro de alguém. É verdade, uma palavra. Uma palavra muda o futuro de alguém. E o Senhor, o Espírito Santo, vem e no meio da adoração Ele fala, Ele mostra, Ele ilumina, e nós começamos a ser testemunhas, porque diz em Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas. E nós começamos a falar, e um testemunho muda a vida e a história de alguém. Olha, um adorador cheio do Espírito Santo, alterando o futuro. Obviamente que esse conceito de excelência, de qualidade divina, tem que fazer parte da vida de cada um de nós. Nós precisamos ser pessoas que agem no poder do Espírito Santo fora do tempo. Nós não podemos ser alguém que só pensa no agora. Nós precisamos pensar em toda a extensão da eternidade, cuidando das coisas dentro desse nosso limite. Nós diríamos: precisamos ser pessoas que trabalham para o curto, o médio e o longo prazo. E eu tenho visto que Deus trabalha assim o tempo todo e nós não enxergamos. Quantos já tiveram uma experiência de ter passado por alguma coisa anos atrás, de ter trabalhado em tal área anos atrás, de ter experimentado alguma coisa anos atrás, e agora estão usufruindo daquilo que aconteceu lá atrás? Alguém já teve essa experiência? É, irmão. Gente, eu não imaginava que lá atrás Deus já estava planejando isso agora. É. todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo o que você e eu passamos, de bom ou de ruim, segundo o conceito humano, que aconteceram lá atrás, contribuíram para algo que Deus estava fazendo na nossa história. Deus não está parado na vida de ninguém. Tudo o que veio acontecendo, tudo o que você já fez, Deus tinha um propósito. Até mesmo quando eu e você demos autorização ao diabo para se ir andar, Deus permitiu e transforma aquilo em bênção para algo hoje ou para algo amanhã. Ninguém nasce pronto. Então, tudo o que vamos adquirindo e experimentando na nossa vida vai nos formando para um dia você ser um profissional, para você ser um marido, uma esposa, para você ser um empresário, para você ser um ministro, um músico. Tudo vai se somando. Eu me lembro quando eu tinha 14 anos, eu fui passar um mês e meio numa fazenda lá no Paraná, na cidade de Autônia, a fazenda da Betânia, Editora Betânia, tem um seminário lá em Autônia. Eu fui passar um mês lá, passei um mês e meio com os meus tios que moravam lá, e lá eu, naquele tempo, eu passei um mês e meio, aprendi com muita facilidade algumas coisas de inglês, porque lá se fala muito inglês, muito americano morando lá, mas eu me lembro que tinha uma capela, e eu ia para aquela capela, e eu tinha um piano como aquele dali, e eu abri o piano, tinha dia que o piano estava trancado, eu ficava triste, mas tinha dia que o piano estava aberto e eu ficava lá tocando. Tocando os mesmos acordes, só podia tocar em dó. Eu não fazia a menor ideia que aquilo que parecia ser uma distração, não estou fazendo nada, estou aqui mexendo. Era Deus me encaminhando, falou assim: senta para você aprender a tocar. Tudo na nossa vida tem um propósito. E em todo tempo Deus está trabalhando para o curto, para o médio e para o longo prazo. E quando nós entramos em adoração, nós começamos a desfrutar de experiências numa dimensão que não importa se é curto, se é médio, se é longo prazo, nem se é passado. Nós nos colocamos em espírito numa dimensão em que o tempo não prevalece. Baseados nisso, nós precisamos crer que Deus está investindo em nós desde o ventre da nossa mãe. Diga para o seu irmão: Deus está investindo em você. Às vezes nós temos a impressão que Deus está lá no alto trono, sentado, está chamando: é domingo, venham para a igreja me adorar. Din-dom, din-dom. Às vezes nós temos essa impressão, não pelos nossos raciocínios, mas pela nossa prática de vida. Ih, rapaz, é culto, hoje tem culto, tem culto. Vamos. Parece que Deus está aqui dentro esperando, passou a semana aqui, e tem uma caminha dele ali, e ele está esperando a gente vir para adorá-lo. Ó, já chegaram, ai, deixa eu lavar meu rosto, ai, chegaram, vão me adorar, ai, que bom. Deus não está preocupado, Deus é Deus. Quando a palavra de Deus diz que ele procura adoradores, não é porque ele está interessado na adoração, é porque ele está interessado em nós. Para quê? Para fazer em nós aquilo que ele tem planejado de bênçãos, e os seus planos são de bênçãos, sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ele quer compartilhar com seus filhos tudo o que ele tem de riqueza, de poder, de glória. Ele quer compartilhar com seus filhos, comigo e com você. E é por isso que, enquanto nós chegamos à sua presença e o adoramos, ele está mais interessado em nos ter próximos dele, para que ele comece a ministrar e semear em nós e possa investir mais em nós, porque ele está pensando lá na frente. Diga de novo para o teu irmão: Deus está investindo em você. Toda vez que entramos na presença dele em louvor e adoração, nós recebemos mais dele. Eu estava no shopping com os meus filhos, algumas semanas atrás, e eu fiquei olhando aquela turma. Na média, mais novos do que nós aqui. 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos. E eu fiquei olhando para aqueles meninos que não gostam de estudar, que ficam na internet até 3, 4, 5 horas da manhã, vendo pornografia, vendo besteira, que só querem assistir terror, matança, satanismo, pornografia, promiscuidade, que desde criança estão lá em rebeldia com seus pais, sem nenhuma cobertura paternal, sem aprender nenhum princípio básico de senta aqui, por favor, com licença. Fiquei olhando aquele grupo e eu orei e falei assim: Senhor Deus, o que será de nós? Porque mais um pouco, e é essa geração que vai estar nos cargos públicos, liderando as empresas, liderando os negócios, as lojas. O que é que nós vamos ter? Vai ser o caos. E fui embora com aquilo, e orando, e colocando aquilo diante do Senhor. No dia seguinte, quando eu cheguei no culto na minha igreja, nós estávamos lá no Congresso Magnificar. Foi em abril desse ano. O David Keelan estava ministrando louvor, eu ia ministrar a palavra, e tinha lá cabe umas 3.500 pessoas no nosso templo. Estava muito lotado, muito lotado. As vigas de aço da galeria balançavam. E o Espírito de Deus falou comigo assim: se você viu aquela geração, saiba uma coisa, filho, eu também estou preparando a minha geração. Ali naquele culto, o Senhor falou comigo: você está enganado. Os que vão governar, os que vão dominar, os que vão liderar, não são aqueles que você viu no shopping, são os meus filhos, que estão me buscando com fome e com sede, e eu os encherei de sabedoria, e eles se destacarão como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdênego, mais do que todos os outros nesta terra. Quando estamos num culto, quando estamos num congresso de louvor e adoração, nós não estamos apenas para contempla, contempla, contempla, canta, canta, canta, canta, canta, sai lá. E as coisas continuam do mesmo jeito. Em todo o mundo está se alastrando congressos de louvor e de adoração. Congresso de louvor e de adoração. Para quê? Porque Deus está formando uma geração. Deus está investindo em nós. Deus está derramando sobre nós algo que nenhuma universidade nesta terra pode oferecer. Algo que nenhum sábio desta terra pode oferecer. O Espírito Santo está trazendo a nós muitas coisas para o tempo curto de hoje. Como esta reunião, como um culto de louvor e de adoração, que a nossa alma é refrigerada. Mas Deus está trazendo também princípios, preceitos, ensinamentos que estão sendo escritos nas tábuas do nosso coração, que vão nos tornar cada dia mais sábios e que vão nos fazer liderar uma sociedade, uma geração inteira, esta terra, nossa cidade. E nós vamos chegar ao momento em que os líderes que ainda estão no poder terão que vir a nós e dizer: o que é que eu tenho que fazer? Consulta o teu Deus, porque nós já não sabemos mais o que fazer. Deus não trabalha no curto prazo. Deus trabalha no curto, no médio, no longo, no passado, no presente, no futuro. E eu preciso aprender isso com o meu intelecto para eu passar a ser uma pessoa assim, que nas mínimas coisas, em casa, nos negócios, na família, na escola, eu sempre saiba organizar-me de tal forma que eu atenda a curto prazo, mas que eu me prepare para médio e para longo prazo também. E isso vem sobre nós, quanto mais nós entramos na presença do Senhor, porque Ele é que é eterno, Ele é que é infinito. E Ele, como infinito e eterno, que são duas coisas diferentes, Ele pode trazer sobre nós, e Ele traz sobre nós, características, conhecimento, sabedoria, direcionamento, que nos faz viver, não só no dia de hoje, mas em toda a extensão da eternidade. E seremos pessoas que, não importa se o governo fez tudo errado há 10 anos atrás, vai entrar um líder cheio do Espírito Santo, que consegue ter, pelo poder do Espírito Santo, ação profética, que altera o que é impossível de ser alterado, porque já aconteceu, já estragou tudo, e realiza coisas lá no futuro que só o Espírito de Deus pode realizar. Não só no governo, não só na família, nos negócios, na empresa, na sociedade, dentro da própria igreja. Deus está investindo numa geração. E tudo que temos hoje já foi mostrado no vídeo da Bíblia. Sabia que a Bíblia é um vídeo? Você pode acionar a qualquer hora? É um vídeo completo. Já viu o replay? Sabe o que é replay? Não. Vamos ver essa cena de novo. Eu estou em dúvida com alguma coisa. Pode passar a cena de novo. Já viu alguma dúvida do futebol? O que é que eles fazem? Passa de novo. Se ainda tem a dúvida, faz o quê? Passa em câmera lenta. Para ficar bem. A Bíblia é um vídeo. Você quer ver o que está acontecendo? É só ler a Bíblia. Quer ver com mais detalhe? Vai mais devagar um pouquinho. Aí quando assistimos o vídeo do povo de Deus, nós vemos o povo de Deus sendo liberto do Egito, atravessando o Mar Vermelho, que é o sangue de Jesus, entrando para o deserto, que são os problemas da vida, para alcançar Canaã, que não é céu, é uma terra que emana leite e mel. Quando eu era criança, a gente cantava: caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã. E a gente falou assim: oh, vai chegar o dia que nós vamos morrer e vamos para Canaã. E até dá certo, pode usar o céu como Canaã, mas a palavra de Deus diz que Canaã é reinar em terra, reinar em vida. É um padrão de vida que emana leite e mel, reinar nesta terra. Mas quando assistimos a esse vídeo e diminuímos a velocidade, vamos pôr em câmera lenta para prestar atenção numa coisa: todos aqueles que atravessavam o deserto reclamando, murmurando, entraram ou não na terra prometida? Não. Mas a geração seguinte, essa entrou. Olha o replay do que acontece hoje. Talvez até marcado ou determinado por uma geração de idade mesmo. Muitos que... Outros nem é pela idade, não. Outro é... O cara é frouxo mesmo, tem 18 anos e cantou 3 cantos, estou cansado. Ou mole, frouxo, mole. Não chama o irmão de mole, não, porque talvez ele esteja com a perna inflamada, irmão. E talvez por isso ele assentou. Aí ele vai falar assim: não, minha perna está inflamada. Aí não vai ficar legal. Mas quando você começa a perceber que o sujeito, ele é assim, vamos falar atrás. Mão no bolso. Fica lá em cima, né? Corre, irmão. ou mole, frouxo. Tudo reclama, tudo está ruim. É como aqueles que atravessavam o deserto, caminhando para chegar na terra prometida, mas reclamando o tempo todo. Daquela geração, só dois salvaram: Josué e Caleb. Por quê? Porque eles olharam para a terra prometida e falaram assim: nós vamos, nós vencemos, louvado seja o Senhor, mas está ruim, mas ele me estragou, mas não tem jeito. Não reclama, eu louvo o Senhor, eu adoro a Ele. Ele nos dará vitória, vamos caminhando, vamos embora, gente. Ah, não, esses dois aí tem que entrar, esses dois são dos meus. O que é louvar ao Senhor? É no meio de qualquer deserto. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. O que é adorar o Senhor? É no meio de qualquer dificuldade do deserto. Louvado seja o Senhor, eu te adoro, Senhor. Eu só estou esperando o Senhor vir. Eu amo o Senhor, eu anseio a tua vinda, Jesus. Não é como um escape. Estou aguentando mais essa vida, volta logo, Jesus, eu não suporto. Não, irmão, não é isso. Senhor, está difícil, mas eu estou com o Senhor. Eu não desisto, eu não paro, eu não murmuro, eu não reclamo, eu vou adiante e vou te louvando, Senhor. Esse adorador, esse louvador, ele está sempre vendo lá na frente. Ele não se contenta em resolver as coisas do curto prazo. Ele está sempre vendo lá na frente. E eu estava andando pelo deserto da Judeia e eu vi um acampamento enorme. Se não me engano, saindo de Jericó, aquela área ali. E muitos carros, tratores. E mais adiante eu vi um rebanho enorme de cabras, de ovelhas. E moças, mulheres conduzindo os rebanhos. E eu fiquei me questionando, como é que esse povo mora no deserto? E aí eu perguntei a um guia que estava conosco no ônibus, e ele disse assim: eles tiram água do deserto, eles dão alimento para esses animais, eles são ricos e moram aí nessas tendas. Ninguém sabe, mas eles sabem viver bem no deserto. No outro dia passamos na fronteira com a Síria e havia muitas telas, arames, e havia um espaço enorme, talvez de uns 8 ou 10 metros de areia fininha, um pó fininho, e lá do outro lado outra tela, arames e antenas e radar, um monte de coisa. E de repente eu vi um carro, um jipe do exército de Israel, com dois soldados, todos muito bem armados, cheio de equipamentos, antena de radar no carro e fuzis. E no banco de trás do jipe, um beduíno. Um homem velho, um bigodezinho bem de árabe, com turbante, sentado lá atrás. E eu achei aquilo curioso demais. Eu perguntei ao guia: por que que aquele beduíno está ali dentro do carro? Aí o guia me explicou. Com toda a tecnologia, Israel tem em muitas tropas dois soldados, com tudo que há de mais moderno para a guerra, e um beduíno. Porque se alguém atravessar a fronteira, instantaneamente o radar capta e lá na central do exército identifica. Mas quem chega primeiro é esse carro. E quando o carro chega, quem desce primeiro é o beduíno, que se agacha na areia e olha as marcas de quem atravessou aquela fronteira, e ele se levanta e diz: ele foi para tal direção, passou, tem tantos minutos e está a tal velocidade. Porque ele domina tudo do deserto, ele sabe sobreviver no deserto. E mais do que isso, ele não tem ninguém que o vence no deserto. Quando Deus colocou o povo de Israel para sair do Egito e atravessar o deserto para chegar em Canaã, ele estava dizendo assim: eu quero adestrar o meu povo para ser o que mais vence o inimigo. Não importa em que situação, ele vai saber vencer o inimigo. Ele vai aprender no deserto. Quando Deus colocou o povo para atravessar o deserto antes de chegar na terra prometida, ele disse assim: eu vou adestrar o meu povo, porque mesmo que esteja num deserto, ele vai alimentar a si, ele vai alimentar a sua família, ele vai alimentar o rebanho, ele vai se enriquecer, ele vai saber viver no deserto, ele vai atravessar o deserto e vai viver bem. Mas lembram do filme? Deus disse: ah, Moisés, Moisés, esse povo é de dura serviço. Tudo que eu faço para eles, eles reclamam. Quem pegou minha camisa? Minha camisa limpinha, novinha. Quem pegou? Eles não me deixaram pegar no microfone. Tem 3 semanas que eu não estou na escala de louvor. Tudo reclamação. Eu já pedi, aumenta o volume do baixo, aumenta o volume do lado. Não, não baixa, eu também não toco mais. Quantas coisas nós reclamamos, irmão? Quantas coisas nós reclamamos? E eu tenho aprendido uma coisa: quando nós reclamamos, nós somos daqueles que só pensam no curto prazo. Só quer resolver o curto prazo. Na hora que estivermos no próximo passo, temos que começar tudo de novo para resolver, porque não semeamos, não vamos ter nada para colher. Mas quem decide ser um adorador, mesmo que esteja no deserto, começa a louvar e glorificar o Senhor. E o Senhor providencia os oásis necessários, o Senhor providencia as estratégias necessárias e nos tornamos beduínos de Deus, que aprendem a se enriquecer no deserto, a vencer o inimigo no deserto, a atravessar um deserto inteiro e sair do outro lado vivo, enriquecido, abençoado, tranquilo, dando glória a Deus. Esta é a característica do líder que o mundo precisa, que as nossas cidades precisam, que as nossas famílias precisam, que as empresas precisam, pessoas firmes. E isso nós vamos aprender, ao invés de murmurando, nós adorarmos ao Senhor. Você está entendendo por que a adoração é muito mais do que uma reunião? O Senhor está querendo derramar sobre mim, sobre você, não importa a idade que você tem, não importa se disseram que já passaram as oportunidades, ou não importa se você se acha novo ainda, tem muita coisa para curtir, não importa. Esse é o tempo que Deus está derramando o seu Espírito e nos preparando para sermos aqueles que vão determinar as coisas nesta terra. Eu e você não podemos ser mais um tentando a vida. E aí de vez em quando a gente fala assim: eu sou crente. Ah, você é crente? Oh, é, eu sou católico. O Senhor está trazendo sobre nós um outro tempo, onde as pessoas falam assim: o que que acontece com você que tudo dá certo? Por que que você está sempre bem? Ah, é Jesus. É o Senhor na minha vida. E então a cidade vai começar a conhecer: ah, aquela igreja lá da esquina, né? Aquela antigona, né? Aquele povo. Ih, rapaz, aquele povo, que povo não é brincadeira, não. Tudo que eles põem a mão prospera. Ali não pode, ali não, eu já tentei fazer coisa contra eles, não dá. Olha, tudo, eles têm um Deus que é poderoso demais. O Senhor está investindo em mim e em você para sermos esta geração. Você já viu uma noiva passar na avenida? Já viu, irmão? Eu estava em Portugal, numa cidade chamada Sintra, que é sósia, ou talvez Petrópolis seja sósia de Sintra. São cidades semelhantes, muito parecidas. Por isso os reis escolheram Petrópolis lá, porque montanhosa do mesmo jeito, mesmo clima, e cheia de castelos e castelos e castelos, uma coisa assim, uma cidade muito pitoresca, uma cidade muito bonita. E nada nos chamou mais atenção em Sintra do que uma noiva andando pela rua. Estava a noiva desfilando com aquele vestido branco enorme pela rua, os fotógrafos em volta, cheio de limusines em volta, e nobres de fraque, de chapéus, e as mulheres muito bem vestidas. Alguém assim muito importante, muito rico, casando e entrando ali naquela igreja, naquele templo lá, católico lá. E como aquilo ficou gravado na minha mente? A noiva de branco andando pela rua. Assim será comigo e com você. As pessoas nos verão andando pela rua. Lá vai a noiva de Jesus. Olha ali uma mulher que não reclama por nada, está sempre dando glória a Deus. Olha ali um rapaz que obedece, um homem, um menino, um filho, uma filha, que sempre obedece, que honra os pais. Olha ali, olha a diferença, olha alguém honesto ali, olha alguém próspero ali, olha alguém abençoado, olha alguém íntegro ali. O tempo todo estarão apontando para nós como alguém que faz toda a diferença, a noiva andando pela rua. Diga ao teu irmão: o Senhor está investindo em você. Agora vamos ler o capítulo 1 de Romanos, no versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Irmão, até aqui parece que nós estamos falando de ímpios lá fora, não é? É ou não é? Inclusive esse texto é usado só para gente muito ruim mesmo, muito promíscua, muito. Mas até agora estamos falando de alguns que estão dentro da igreja também. Olha o que Paulo diz: tais homens são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Irmão, nós vemos isso dentro dos cultos. Pessoas que criticam, que discordam. Vou levar na sessão. Vou montar uma comissão. Mas o frouxo não é capaz de levantar a mão e derramar uma lágrima para Jesus e dizer: eu amo o Senhor Jesus. O peça, ele é cri-cri, ele é chato para falar disso, para falar daquilo, porque eu sou zeloso com a coisa de Deus. Mas não levanta a mão para: eu te dou glória, meu Senhor. Não, eu faço isso sim, glória a Deus, aleluia. Em casa, calada! Irmão, todo crente chato, cri-cri, encrenqueiro, todo, não está andando com o Senhor. Todo crente enjoado numa igreja, todo crente problemático, não importa qual área, qual departamento, pode espionar ele em casa, ele não dá testemunho em casa. Ele não gasta tempo estudando a palavra. Ele não gasta tempo orando. Todo crente chato, cri-cri, implicante, que chega aqui para falar, passa o domingo à tarde assistindo Faustão. Tem 15 anos que tem a Bíblia e tem página colada ainda. Pergunta à esposa, de um crente chato, um cri-cri, aqueles implicantes de igreja. Aqui não tem, graças a Deus, no final vocês não sabem o que é isso. Pergunta à esposa dele: irmã, quantas vezes por semana ele se ajoelha com você e ora, e põe as mãos e te abençoa e profetiza sobre a sua vida? Hã? Como? Não, não, me explica melhor, o que é isso? Porque tais homens, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ele prefere reclamar, discutir, esbravejar, do que glorificar o Senhor. Mas o Senhor está levantando uma geração que não está nem aí para a sessão, para brigar por isso, para reclamar daquilo, só quer louvar o Senhor. Equipes de louvor, ministérios de louvor, que não precisa mais que as reuniões. Vem para cá, a coisa começa a fluir. Não precisa preocupar com horário, com pontualidade. Todo mundo tem sede, vem logo e começa a reunir, começa a ensaiar, e o Espírito de Deus se manifesta. E daqui a pouco tem um chorando, tem um quebrantado. As coisas mudam. E o versículo continua. Versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Sabe o que é isso, irmão? O centro, a atração, a figura principal, em muitos casos, é o cantor, é a estrela. Você abre o CD, ou você abre o livro, ou você o vê o tempo todo falando de si. Fotos em todas as posições para apresentar ele, para vender ele. Eu me lembro que eu fui uma vez na casa de uma irmã e o pai dela me apresentou: ah, essa é a França. Quem foi o fotógrafo? Qual software foi usado para as adaptações? Ao invés de direcionar a glória para o Senhor, a glória está sendo direcionada para pessoas, para nomes, para títulos, para coisas. Isso acontecia lá com a igreja em Roma, no primeiro século. Já acontecia lá. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração. Grana, tutu, dinheiro, fama. E às vezes fama não é lá fora, não. Às vezes a fama é o sujeito que é fominha por microfone. Por que eu não posso cantar lá com o microfone? Canta onde você está, que você, Deus te ouve do mesmo jeito, irmão. Deus está te ouvindo do mesmo jeito. Agora, se Deus colocou uma autoridade, um ministério para alguém estar aqui conduzindo a igreja, se Deus pôs talento vocal para alguém estar enriquecendo o culto ao Senhor com vocal para te ajudar, para ajudar, para exaltar o Senhor, louvado seja o Senhor por ele. Se não foi com você, Deus deu a você outros talentos tão importantes quanto esse. Talvez o de limpar o chão. Talvez o de colocar e cuidar das samambaias aqui, olha. Ninguém sabe quem é que rega as samambaias. É você que vem aqui e rega as samambaias. Olha você servindo ao Senhor tanto como quem está aqui no microfone. Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Está muito explícito, irmão, cada dia mais, dois grandes grupos. Um que coloca Deus, Jesus, como centro da adoração, o centro de todas as coisas. E outro que coloca a si mesmo e as coisas como centro. Este que coloca a si e as coisas está sempre reclamando. Ah, mas isso não está bom. Ah, mas isso não está bom. Ah, mas isso não está bom. Ah, mas eu queria. Ah, mas eu sou isso. Sempre reclamando. Nada está bom para ele. Como o povo no deserto. Nunca vai aprender a ser um beduíno. Nunca vai aprender a extrair riquezas do deserto. E vai morrer nos limites da terra prometida. Mas há um povo que glorifica, que invoca o nome do Senhor, que adora o Senhor, não importa em que situação, não importa o que está passando, louva e adora ao Senhor, porque entende que não precisa correr atrás das coisas para resolver agora, a curto prazo. Não, descansa, o Senhor está no controle, Ele está acima do tempo. Não importa se eu vou perder ou não vou perder a oportunidade, se já passou, se não tem jeito, se já aconteceu, se vai acontecer, eu estou aqui na presença do Senhor descansado, eu vou adorá-lo. Enquanto eu faço isso, Ele está cuidando de mim. Aleluia. Adoração não é apenas o culto. Paulo diz lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, abra comigo. Adoração é um padrão de vida, uma característica, um elemento do padrão de vida que em lugar nenhum desta terra se encontra, a não ser na presença do Senhor. Pode ser o Bill Gates, coitadinho do Bill Gates, eu sou mais rico do que o Bill Gates, sabia? Eles só não divulgam isso. E eu também não ando com carros igual ele anda, porque eu não quero dar bandeira. É verdade. Mas eu sou mais rico do que ele, irmão. Nós não, você. Porque outros aqui não estão aceitando isso muito, não. Mas você aceitou, estou vendo. Eu também, é isso, eu também, irmão. Depois a gente ensina para eles. Tem mais alguém aqui? É amém, amém? Ou você sabe, Senhor, eu estou enxergando isso. Eu creio nisso, eu creio nisso. Portanto, capítulo 4, versículo 16. Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Olha Deus investindo em mim e em você, irmão. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, o nosso pequenininho deserto, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são o quê? Temporais. Mas as que não se veem são? Por que é que Jesus disse em espírito e em verdade? É em espírito porque eu tenho que entrar numa dimensão onde as coisas não podem ser vistas com os nossos olhos humanos. Porque lá é que estão as coisas eternas. Como um adorador, como alguém que veio para o congresso de louvor, de adoração, eu preciso aprender algumas coisas. Não é só cantar as músicas que estão sendo cantadas hoje. Não é só ter aquele tempo tão gostoso que a nossa alma... Ai, você sai até levitando. Aí chega ali, entra no carro, vai chegando perto de casa. Isso, cai na real, cai na real. Pronto, agora. Isso, pronto, agora chega. Agora vai viver sua vida. Não, irmão. Deus não tem isso para nós. Havia um princípio, lá de trás vinha um princípio. Agora não. Agora tira as sandálias porque esse lugar é santo. Oh. Não, agora não, agora. agora, Senhor, me perdoa todos os pecados, eu vou entrar no teu templo, me perdoa porque eu não quero ser queimado, eu não quero ser morto aqui, Senhor, eu vou entrar agora na tua casa, tua santa casa, eu vou, amém, amém, amém. Aí a gente fica aqui dentro com uma carinha de santo. Aí o pastor estende as mãos, vocês estão vendo as horas. Que a graça do Senhor, nosso Deus, misericórdia, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Como vai? Pronto, parece que nós saímos daquela dimensão. Já passou, diga para o seu irmão, já passou esse tempo. O tempo da ignorância já passou. O Senhor está nos revelando que nós somos o templo dele. Vamos ter todo respeito. Esse é um lugar consagrado para o culto ao Senhor. Claro. Mas não teremos uma vida aqui dentro e outra lá fora. Não mudaremos nosso comportamento aqui, porque esse lugar é especial e lá fora vamos levar. Não, não. Nós vamos viver uma só vida de adoradores que estão atravessando um deserto, mas que louvam e adoram o Senhor, que glorificam a Ele, que não precisam murmurar, que não precisam reclamar, que glorificam ao Senhor em todo tempo. Não é só no templo, não é só na igreja, mas é em todo lugar. E como é em todo lugar, no ônibus, na escola, no trabalho, o tempo todo o Senhor está investindo em nós, porque nós estamos com Ele, nos tornando sábios. E aí nós começamos a entender que as coisas físicas são temporais. Ah, é meu, eu vou correr atrás, eu tenho que trabalhar, eu tenho que comprar, eu tenho que ter, eu tenho que conseguir. Pergunta para o seu irmão onde ele vai estar daqui a 100 anos. Eu vou fazer uma declaração e assiná-la aqui. Eu quero deixar o meu teclado de presente para aquele que quiser. Então eu queria que levantasse a mão todo aquele que quiser ficar com o meu teclado e eu vou assinar essa declaração. Se for preciso, a gente põe lá no cartório. Vai ficar esse teclado para quem quiser. Se você quiser ficar com o meu teclado de presente, pela fé. Se você quiser ficar com o meu irmão, já está pondo a mão para alto ali, olha. Eu vou subir e eu deixo o teclado para você. Levante a mão. Se tudo que eu corro atrás nessa vida, que é físico, que é visível, a palavra do Senhor diz que são temporais, pouco importa se eu tenho, se eu não tenho. Se me tomou, se não tomou. Quer, irmão? Toma. As nossas brigas e problemas e atritos aqui ou em casa são por coisas visíveis, temporais. Quem pegou a minha sandália? Eu deixei aqui. Quem apertou a pasta de dente desse jeito? Eu já falei. Quem foi que deixou o tapete dobrado? Eu já falei, quantas vezes eu falei nessa casa? Tudo eu. Arruma o tapete. Pode olhar, irmão. Se não for 100%, os atritos, os dissabores, os climas tensos nos nossos relacionamentos são por coisas temporais. Dá glória a Deus por tudo. Muda a forma, Senhor, eu tenho que mudar. Dá glória a Deus por tudo, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá bom. Ensinei meus filhos a mexer no computador. Porque desde o primeiro mais velho, o Rafael, ele ia lá pôr o dedinho. E aí eu fui ensinando que não podia. Aí um dia, ele foi crescendo, ele começou a mexer. Aí na hora que eu ia ligar, o computador estava todo errado. Esse equipamento foi desligado incorretamente. E por isso estava... Eu chamei ele, eu não quero que você mexa nesse computador. O pai já falou com você. O Espírito de Deus falou comigo assim, por que você não experimenta outra coisa? Por que você não ensina para ele? E aí eu sentei para ensinar o Rafael a mexer no computador. Filho, para você mexer é assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim. Toda vez que você quiser mexer, pede o pai. Mas você tem que mexer assim, assim, assim, assim, assim, assim. Nunca mais. Nunca mais eu precisei brigar com ele, ou achar ruim, ou ficar chateado porque ele mexeu naquilo. Quando nós aprendemos que as coisas físicas, elas não têm valor, você descobre, Deus vai te dando uma forma de resolver. Presta atenção, todo dia que eu vou usar a minha camisa, que eu passei, lavei, passei, você pegou ela. Aí eu fico nervoso, eu fico chateado. Sabe uma coisa? Hoje eu estou te dando essa camisa de presente. Ela é sua. Eu vou comprar outra para mim e essa para você. Pronto. Aí a gente fica, não, mas eu comprei, custou caro. Irmão, você acha que você vai ser capaz de comprar só uma camisa na vida? Então, em todo tempo, eu posso trocar uma murmuração, uma reclamação, uma briga, um atrito, um mal-entendido, um dissabor, um clima ruim por louvor e adoração. Porque eu não preciso me pegar nas coisas que são físicas, porque elas são temporais. Mas as coisas do eterno, essas sim, têm que ser o alvo da minha vida. Isso é que nos torna adoradores, porque nós largamos tudo, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E a gente vai lá para diante do Senhor e fica, e adora, e adora, e o outro irmão fica, eu não sei porque, tem 20 minutos, só cantou duas músicas até agora essa mania. Agora. E fica a frase, ah, abri meu coração, você já falou para Deus, abri meu coração, agora o tempo todo, eu tenho que cantar, Você não entendeu nada, irmão. Quem tem sede, quem tem fome, não está nem aí para tempo, não está nem para nada, quer só ficar na presença do Senhor. Ele está vendo as coisas que são invisíveis. Característica de um adorador.